Tudo bem, meio com identificação, decidiu chegar no banal de ano para o 0, ajuste no 014. Vitor Alfa, Vitor, essa é a identificação. Só tem Vitor Charlie, até essa é a identificação. Eu tenho 3 de 9 para interceptar a chegada da média de ouro, repassando 10 de 5. 4 cruzado backtrack. Já posso usar no teste militar. Medical 50, chamando do 0 Bestial 8 Goiás. 208, Azuca 206, uma boa. Bom, meu bravo, até o Zita, recebendo identificação, meu segundo chegada mesmo para 4.100, ajuste no 014. Contato da Onda Colosa, estamos iniciando Puka 350. Puka 350. Como localizador, o Golo 966? Golo 966, senhor, estou no Oi, Salvador, boa noite. Seu voo 966, nós estamos a 1,5 milha do Ilha Serra, baixar para lá. Salvador, está no seu lugar, você vai poder puxar o tempo.

apoio, tudo zero, Cristiano 7, entrando zero graus, não é duro demais. Salação. Delta 1-2, clear left Lima Oscar, Mike Oscar Kilo, Lomac. Position Lomac, that's Growler 2512, Lima Oscar, Mike Oscar Kilo. Sorry. 3, 3, 0, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 69, deixando o centro de Recife, 1-2-8, decimal 8, até o 1-3, 5, decimal 3. 2-8-3, 5-3-9-3, 9. 645, chama a resistência 1238-1353, confirma? Sim, senhora, 1238-1353, retorna 1238. Peraí, desculpe, fazer por quê? 128-35, retorna 1238. 230 do Corpo dos Mares, chama 120 do sinal de Paulo. 1208, obrigado, senhor. Boa noite, Costa Delta. Fecha na árvore Elefa, sobe direto para a ONU 80, cancelado as restrições de altitude para o 2230, passarelo, graças. Pelo contador, com 1705 para o Galeão, tem essa informação, tango, autorização. Pronto. alinhar e decolar. Estamos 0,130 graus, 0,50.